Ô, puxa essa aqui comigo assim, ó. Vai. Como vai você? Eu preciso saber da sua vida. Peça alguém pra me contar sobre os seus dias. Anoiteceu e eu preciso só saber. Como vai você? E já modificou a minha vida. Razão da minha paz mal resolvida. Nem sei se gosto mais de mim ou de você. Vem comigo, bebê. E vem, que a sede de te amar me faz melhor. Eu quero amanhecer ao seu redor. Preciso tanto me fazer feliz. E vem, que o tempo pode afastar nós dois. Não deixe tanta vida pra depois. Eu só preciso saber. Como vai você? Você sabe que eu judio de verdade, né? Eu sei. Você sabe? Lógico que eu sei. Então vem assim, bebê. Eu sei. Talvez eu tenha sufocado o teu sentimento. Essa foi enterrada que fez, né? Não consegui sintonizar seu pensamento. Sabendo que você queria arrancar de mim, me deixando assim. Não sei. Será que eu me enganei o tempo todo com o seu olhar? Apesar de tudo que vivi, eu me deixei levar. Segura essa cheba. Que ilusão foi te amar. E vai encontrar alguém que você ame, que te faça o que fez comigo. Que um dia eu derramei por te querer, por te amar. E vai sentir a dor da indiferença desse alguém que só te engana. Vai aprender a viver e dar valor no amor. Moiar o bico, né? Pra terminar. Você tá doida. De quem te ama. Sextou, bebê. Nós não brincamos em serviço, não, gente. Rapaz, o negócio é sério. Eu tô sofrendo aqui. Sofrimento aqui é levado a sério.